E estou recebendo com muita satisfação aqui no estúdio ela que é velha conhecida aqui da nossa frequência, né? Marina Araldi. Bom dia, Marina. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Joe. Todo o pessoal da MCI, todos os ouvintes. Joe Demar Corrêa separou palmas aqui para você, Marina Araldi. Que... Quanto tempo você ficou aqui, Marina, trabalhando com a gente? Deu quase um ano, né? Ou mais de um ano? Eu acho que deu um pouquinho menos. Não chegou a dar um ano. Não, acho que deu um ano, sim. Marina Araldi, que fazia aqui, né, no jornalismo junto com a Malu, né, comigo, depois quando eu cheguei também, né, trazia as notícias aqui da nossa cidade e saiu aqui da rádio por um motivo muito especial, né? Sim. Investir na carreira de cantora profissional e, pelo que estamos observando, você vem obtendo sucesso. Graças Inclusive, a Deus. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Um show que você vai fazer hoje à noite aqui na cidade? Exatamente, Guilherme. Eu saí aqui da RCI com esse propósito, né, de trabalhar com música. Estava me formando em jornalismo, mas tinha aquela vontade de fazer o que eu sempre fiz desde criança, né? E se formou em jornalismo. Me formei em jornalismo. Falando sobre música, inclusive. Exatamente, falando sobre música. Então, eu consegui unir as duas paixões, assim, né? E hoje à noite, é claro, temos uma apresentação bem especial, né? Num ambiente muito legal aqui da cidade, que é a casa. Né, o pessoal que ainda não conhece, vale a pena conhecer, é um lugar bem aconchegante, acolhedor. E a gente vai estar fazendo um repertório super especial essa noite lá. A casa que fica ali na região da Vila Carimã, né? Isso, na Vila Carimã, é bem fácil de achar. Apesar de não ter placa, nada assim, na frente do local, é uma casa mesmo. Ali naquela região da entrada da Vila Carimã, ali você anda uns 200 metros, eu acho, e já está no local. E você estará bem acompanhada. Tem dois músicos ali, bem talentosos também, para acompanhar, sim, o seu talento vocal? Sim, sim, Guilherme. Então, estarei acompanhada de Sérgio Copetti, né, um grande músico aqui da cidade, e um contrabaixista, e o Sebastião Pereira, que é daqui da Argentina, né, mora em Porto Iguaçu, e ele é violonista, então estarei acompanhada deles dois. São ótimos músicos, são pessoas incríveis e vai ser muito, muito bacana. E o repertório, o que vai incluir ali para os ouvintes já irem sentindo aí uma pitada de curiosidade? Então, Guilherme, a gente toca coisas que a gente adora ouvir, né? Que a gente admira, né? Compositores que a gente admira e tem essa influência. Então, o repertório está baseado em várias composições de João Bosco, de Aldir Blanc, de Baden Powell, de Tom Jobim. Perdão. E tá muito bonito porque a gente produziu arranjos especiais para essa noite, né? Então vai ter a nossa cara, vai ter uma mescla, né, de Brasil com Argentina. Então sempre tem um pouquinho de influência de, né, das culturas. Então acho que, né, quem não for vai estar perdendo. E o Jodemar Corrêa aqui já está no ponto, Jodemar. A gente tem até um áudio aqui mostrando, né, um pouquinho de como funciona uma apresentação sua, para que o pessoal possa conhecer, né? Porque, enfim, como é que eu posso dizer? Eu já vi a Marina se apresentando, né? E aqui, né, ela está sentada comigo aqui, batendo um papo e tal, e se transforma no palco, né? Enfim, muita gente fala, nossa, mas olha como a voz dela é bonita e tudo. Então vamos ouvir aí um trechinho da Marina se apresentando aí com o seu repertório. Falar um pouquinho, né, sobre a música que está interpretando, essa estará presente lá hoje? Sim, estará presente. Essa e outra, né, dessa mesma levada, que são afro-sambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes. E a gente fez um arranjo bem, bem legal, assim, pra galera. São músicas pra cima, né, são sambas de roda, assim. E vai estar bem legal, assim. Assim como essa, Canto de Ossanha, né, a outra música, que são os afro-sambas deles, que eles gravaram lá. E vamos botar mais um trechinho aqui, então. Pegamos o som bem na parte do instrumental, está acabando já. Enfim, vai cicatriçada aí a curiosidade para os ouvintes que nos acompanham. E eu gostaria que você falasse também sobre as influências que você tem, porque eu vejo, por exemplo, Elis Regina. É um nome que toca fundo aí para você, né? Sim, Elis é uma cantora que me influenciou desde que eu era muito criança, né? Quando eu comecei a cantar, eu não conhecia ainda esse universo, né? Não sabia o que era Elis Regina. E meu primeiro professor de música falou, Marina, ouve isso daqui. Ele falou, ouve Romaria. como nossos pais. E quando eu fui ouvir, cara, eu falei, nossa, que isso que ninguém me mostrou até agora, né? E dali pra frente eu fui buscando conhecer mais, descobrir o que era aquela artista, né? E o engraçado é que eu pegava, ligava na rádio, né, e falava, ó, toca tal música, pesquisava, né, com alguém e tal, não tinha internet em casa e tal. E ligava ela e falava, ó, toca tal música, por favor, porque eu vou gravar. Não fala em cima, meu locutor. E aí, soltava a música lá e eu gravava na fita cassete do meu pai, né? E depois ele ficava bem, bem feliz comigo. E foi assim. Ela gravava por cima da fita dele. Ele gravava isso, a coisa dele. Né? Quem é mais novo não pode não entender o que é isso, mas era uma complicação e tanto. É, então, aí depois eu, né, comecei a ir na rádio também, pedir pro pessoal gravar nos CDzinhos pra mim. Então, foi evoluindo aí a tecnologia. Mas foi desse jeito, assim, eu fui conhecendo, fui muito por instinto, por buscar, sabe? E eu só tenho a agradecer a tudo isso que eu já ouvi, e ainda tem muito que eu ouvi, né? Então, a Elis foi uma cantora, assim, que me inspirou muito, né? Comecei cantando isso aí. E ela é uma referência, tanto vocal, de técnica, de paixão, de, né, quando tá cantando, quanto um ícone, né, do nosso Brasil, assim, uma das maiores cantoras, quiçá a maior. Pra mim. E vamos falar um pouquinho aí da sua agenda de shows, né? Porque hoje tem esse evento lá no A Casa. Eu acompanho no Facebook, você postando sempre ali apresentações que você faz em vários estabelecimentos, né? Aqui em Foz do Iguaçu. E você me contava fora do ar também que ainda neste mês haverá uma apresentação internacional ali na Argentina. Pois é, Guilherme. Eu recebi um convite através do Sebastião Pereira, né? Que vai tocar comigo, pra gente tocar algumas músicas lá no Festival Internacional de Jazz em Posadas, na Argentina. Então, dia 30 de abril, a gente vai estar por lá. Estaremos eu, Seba, Sérgio Copetti, e também teremos a participação de Cátio Bernal, um grande percussionista argentino, né? Ele é percussionista do Raul Barbosa e um grande acordeonista, né, argentino. Então, a gente está bem feliz de estar participando desse evento e com uma pessoa tão, tão legal assim também, né? E o Márcio Barreto está aqui deixando mensagens de parabéns, dizendo, canta muito. Obrigado, Márcio. Temos várias pessoas aqui acompanhando, o Eduardo Henrique Sebastião também está conosco, o Bruno Zanetti aqui na nossa companhia, William e Gislaine. Tem uma pessoa que eu suspeito que você conheça, Luciane Araldi, também acompanhando aqui a programação. Seria, por acaso, Mamãe. Sua mãe também? Luciane Araldi acompanhando aqui, né? Enfim. Parabéns pela filha, viu? Só registrando aqui, deixando essa mensagem no ar. E também, você se apresenta aqui em vários locais aqui em Foz do Iguaçu, como eu disse, né? Sim, sim. Em qual local que as pessoas conseguem te encontrar com mais frequência, tá? Olha, Guilherme, eu também trabalho com outra linha de repertório, né? Tenho um duo e um trio aqui em Foz, com Frank Cimino, Cássia... Com a Cássia, né? E a gente faz um repertório de anos 80. Então, pro pessoal que curte rock, essa pegada mais lá de trás dos anos 80, 70. Então, é uma pedida, assim. Então, a gente se apresenta bastante no Rock Falls. Fica... Na Mirante Barroso, na esquina ali com a Schmelfeng, né? Isso mesmo. É um repertório bem legal, bem aconchegante também, assim. Né? A gente faz Beatles, faz Queen, né? Faz Pink Floyd. É bem, bem gostoso, assim. A galera tem curtido. E bacana realmente aí esse trabalho que você vem desenvolvendo. E uma pergunta também que muita gente certamente já lhe fez, né? Além de interpretar todas essas canções, tem planos de lançar material autoral? Como é que você vem pensando e projetando também o seu futuro como no mundo da música? Sim, com certeza, Guilherme. Eu acho que isso algo que toda pessoa que vive de arte quer, né? Viver da sua própria arte, né? Eu tenho tido a graça de conseguir realizar alguns projetos, assim como esse, desse show. E estou trabalhando, né, lá nos bastidores, compondo algumas coisas, fazendo algumas parcerias, e nada com pressa, mas a hora que tiver que sair, vai sair, e com certeza a gente está trabalhando para isso. E o convite, então, reforçado aqui para hoje à noite, ali no A Casa, na Vila Carimã, bem fácil de encontrar na entrada do bairro, né? Como você disse, já, isso. Já consegue localizar ali. É uma casa mesmo, gente. Então, é ficar entrando ali à direita, a casa também está à direita na rua ali. E a partir de que horário, valor de ingresso, como é que vai funcionar? Então, horário, às 9h30, começamos, né? O ingresso, a inteira, o ingresso inteiro é R$20, também tem meia entrada para estudantes, doadores de sangue e tal. O pessoal pede que confirme nome na lista, então se o pessoal tiver aí, né, como acessar Instagram ou o Facebook do local, é a Casa Foz, né, no Instagram, e a Casa também aí no Facebook, só manda uma mensagenzinha lá, ó, quero deixar meu nome na lista, e aí manda o nome de quem você quiser que vai comparecer, né? E aí tá tudo tranquilo. Até por questão de espaço, né? Isso, exatamente, por causa de espaço mesmo, porque é um ambiente bem acolhedor, aconchegante, e não é tão grande assim, então, não, né, eles precisam ter esse controle. Marina Araújo, muito obrigado pela participação aqui na RCI e sucesso sempre. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui de novo, rever vocês e um beijo a todos. Espero voltar aí com mais novidades, quem sabe, né? E sucesso para vocês também, gente, aqui da RCI.